viaja não, filho. Sente essa parada. 3, 1, só. Kamikaze! Apaga a luz, acende o isqueiro. Espanta o cheiro com incenso. Olha a delícia no espelho, fazendo gesto obsceno. Caiu na lombra jamaicana, já não sabe o que quer. Caiu na lombra jamaicana, deixa o meu mundo. Caiu na lombra jamaicana, já não sabe o que quer. Caiu na lombra jamaicana, deixa o meu mundo. Caiu na lombra jamaicana, mas continua fumando que nem jamaicano. Vendendo pro Brasil igual colombiano. Ela de salto, cinta, liga, charuto cubano. Eu, careca, calça bege, estilo ticano. Foi muita lombra. Nós na suíte romana, chapando whisky, bucanas, fazendo frevo na cama. Lembrei das touca e as bandanas, das guarita e as campanas. Sou mais um drama com essa dona, que é versão africana, jamaicana. Mexe seu corpo linda, rasga essa calcinha e prova que é minha menina. Vem e me arranha, que nós é coisa fina. Dá uma bola nesse black, dissolve com essa bebida. Vem querida, não seja tímida, não é difícil. Vem cá dançar deitada, que a música pede isso. Nós dois de mente insana provamos do mesmo vício. Pupilas dilatadas, chapados, apaga é só um início. Apaga a luz, acende o isqueiro. Espanta o cheiro com incenso. Olha a delícia no espelho, fazendo gesto obsceno. Caiu na lombra jamaicana, já não sabe do que quer. Caiu na lombra jamaicana, deixa o meu mundo. Caiu na lombra jamaicana, e já não sabe do que quer. Caiu na lombra jamaicana, deixa o meu mundo. Caiu na lombra jamaicana. Desenhei o sol na rua pra não deixar chover. Fiz um beck do tamanho do meu dedo pra você. Foi na lua dos amantes que te apresentei o sol. E vi que maloqueiro sem dinheiro não é ninguém. Muita fumaça na quina, Bob cedo, escatrina. Lombra de menina fina, gozar de adrenalina. Mais uma noite de cima, de 5 estrelas na fita. De salto 15 na lista, de cinta liga, excita coração de quem chorou um dia na vida e fez cannabis de fuga e se apaixonou com as loucuras. Enquanto a ponta do meu beck refletindo no olhar, vou fazer muita fumaça pra Bob abençoar. Apaga a luz, acende o isqueiro, espanta o cheiro com incenso. Olha a delícia no espelho, fazendo gesto obsceno. Caiu na lombra jamaicana, já não sabe.